bem-vindo ao terceiro podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Aqui é o Matheus Siqueira que está falando. E bom, hoje a gente vai falar sobre, tal sem tema, né? Mas agora me veio a ideia. Vai falar sobre reavivamento espiritual. Estava ouvindo um sermão em inglês que eu baixei pela internet. E daí eu peguei algumas informações aqui, tá? Sobre vários reavivamentos espirituais. Vou começar aqui por. O que eu achei mais interessante foi isso aqui, ó. Começou em 1727, foi conhecido como Mavourain, não sei como é que fala isso em inglês, também não ouvi direito pelo rádio. Reavivamento de Mavourain, que durou. Aconteceu o seguinte: um pequeno grupo de pessoas se reuniram para fazer uma oração, e acabou que durou 7 dias por semana, 24 horas por dia, por 125 anos. 125 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fico pensando. And it's not very likely. Yeah.